Comportamento 130 ao nível, guarda em consideração. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Brava de Foxtrot, atenção para 1.027 para o regresso. Bravo, X-Ray Foxtrot, subo no 1.500 pés, corredor Vera Cruz, Interlagos. O ajuste do altímetro 1.0, 1.2. Atenção para 1.500 pés, Vera Cruz, reportar Interlagos, Brava de Foxtrot. Salvador, Mike Alfa Sierra, aguardando para ingresso no pátio principal. Livre ingresso até a posição 10, livre. Livre ingresso até a 10, Mike Alfa Sierra. 2-8, vai ser uma, não leia essa 5. Respeitado, comandante. Papapá, Lima, Papa Mike, Centro da Tango. Tem Papa Mike, guarde. Agora, Vaque, Jandirona, 05 a 42 milhas, 2 km da Capá. Termo, 42 milhas, noroeste do Salvador. Chame Recife, 1-2685, alterna 2545, uísque na venda, Papa. Eu sei que eu estou lá no 2445, boa tarde, galera. Número 75, do Sol, ao 1-4-1-2-1-9, boa. É Grupo Zulu fazendo Itacira, uma referência radial 348 até 70 milhas. Está no pátio 5, EBTA. Pátio 5, EBTA, radial 348 até 70 milhas. Sente igual a distante. Para posto de acionamento, posição 4. Posição 04, autorizado, chame para o táxi. Câmara para o táxi, 6704. 03. Gol no 675, levando a circunstância. No 675 da Gol, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, gol no 675. Autorizado era levantamento, Salvador Salvador, 130 nível, e ele é radial 050 até 85 milhas. Decola dando 7, curvando à direita, saída Aron após DCT, controle em 119.35, o transponder 5026. Estimativo corrigindo então à esquerda na Aron, vai chamar 1935 controle após 5026 para acionamento com a torre de 862. É 007 mesmo a saída. A gente vai tentar aqui com o controle a mudança da saída. Atenção, 93 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna com fins para o táxi. 93, 4 e 30 com fins ciente livre táxi, táxi Suez Juliette, correção Índia, Alfa e Golf, ponto esperado 28, chama a torre 18612, é bom voo. Índia Alfa Golf chamará 118 612 no ponto de espera no 673. Afirma. Paulo Gol, ONU 649, pushback acionamento. ONU 649 no 01, observando a saída do Webjet, tá livre, chame para o táxi. Vamos lá. Romeu Lima, prossiga. Usana, Prado, Forte. Sente frequência livre na escuta para o regresso. Informação, Tango. Confirma o 781? Afirma, autorização Guarulhos. Qual nível? 38. 38 será coordenado a guarda. Foxtrot, reporte visual com aeródromo. Salvador Mike Alfa Sierra, comunica término do reboque e uma boa tarde, grato. Gente, Mike Alfa Sierra, boa. Eu linha Papa Mike, vai solicitar a saída padrão forte visual do Alon 7 ou pode ser direto pro norte? Tem motivo, pode ser pro norte, direto. Então vou coordenar com o controle, só um instantinho. Grato. Fafadão, tu tá na escuta? Você foi enquadrado, foi contactado o controle? Parece que se for via saída Conde aí da 17, vai conflitar com a Star de chegada da cabeceira 28. Então, se não houver tráfego no momento dessa decolagem, o controle autoriza sua saída Conde. Estimativo, para o início do táxi vai chamar 1862, bom voo. Vamos lá, prosseguir o táxi após para ingresso decolar. E olha só, Delta. Solo Lima, Papa Mike, pode acionar por cota risca? Um instantinho, Copia. Lima, Papa Mike, Copia. Pronto para Copia. Que autorizado conforme Salvador, grupo 18, 500 pés direto, decola da pista 97, com Pro Norte, vai chamar o controle 1935, 218612, seu transponder 5576. Como plano 510, DCT, decola da 17 com Proa Norte. Controle 7935, 2186. Transponder 5576. Afirmativo para acionamento de táxi, chama a torre em 18612, bom voo. Tá, tô chamando assistente 18612. Para o táxi, o Gol 1649, 60 a bordo, 2:50, alterna Aracaju. Gente, autorizado o táxi via India Alf Golf, Estrada 28, vai chamar a torre em 1862, até lá na minha escuta, bom voo. India Alf Golf, Ponte Vera 1862, até lá na minha escuta, gol no 649. Isso é nosso. Vai ingressar e decola da 28, Webjet 6703. Salvador, passado a base, manda o like para acionamento, parte 5. Cruzado acionamento, é a parte para decolagem. Torre Salvador, Papa Tango, grava de Foxtrot, corredor Interlagos, na proa da rotatória, visual com campo. Brava que você, Foxtrot, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento, 200 graus, 0612 é nós. Reporte ao final de 3 milhas, o Brava que você, Foxtrot. Para pushback, acionamento, posição 02. 02 autorizado, time pro táxi. Livre posicionamento, reportaremos para o táxi 3155. Gol 1781, cópia. Pronto, cópia, gol 1781. Gol 1781 autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, via Upper Whisky 50. Decolagem na pista 28, curva esquerda. Saída Gole e Val, após direto posição Eudes. Controle em 119.35. Transponder 5050. Autorizado 380 Guarulhos, Upper 50, decola pista 28, curva à esquerda, cede a gole e val, pós direto Eudes, 119.35 ao controle, 5050, código transponder, gol 1781. Estimativo, gol 1781, no portão 8, vai chamar para pushback, pelo menos. Vou chamar a gol 1781. Aposte ao final 3 mil, brava que você toca. Objeto 6703, decola 25, controle 119.35. 119.35, 6703. Fute. A cópia Campinas 360. Formação uniforme Campinas 38? É 360 inicial. 360, então vai guardar. Ah, escuta, eu aceito 3-8, pode ser, depois eu troco em voo. Norte não tem autorização ainda, a gente vai coordenar o... Prefere 36 ou 38? 36, se for possível. Eu tô na posição 9, já mais 2 minutos pro puxamento. 360 então, guarda. Alfa Vitor Juliette, boa tarde, prossiga. Sobrevoo TGL em Veracruz. Suficiente, confirma o horário do plano de voo. Azul, não consta aqui ainda no sistema, a gente vai chegar com essa LS tão instante. Controle Salvador, objeto 6703, passando 4610, extensão para 340. Boa tarde, Web 6703, contato radar, saída Gole. Saída Gole, 6703. Romeu, Alfa, Alfa, Delta, decola aos 27, controle 119, decimal 35, Delta. 1935, obrigado, bom serviço. Obrigado. 2 Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot está na final de 2 milhas para 107. Bravo X-Ray Foxtrot, pista livre, vento 200 graus 089, ajuste 1012. Suba nível 1 no 30, sai da Conde. No 30 na Conde, Alfa, Alfa, Delta. Só para reportar uma grande concentração de pássaros aqui na posição 9 horas, a meia milha, a cruzão da carteira 35. Informarei a torre. Rio Azul 4065, tá pronto, copia? 4 horas, Galeão. 4065, pronto, copia. De 465. O gol número 49 não copiei. Apenas 4 horas e Galeão, copiou B? Delta 3155, 4 horas, Galeão com 180. 3155, 180, 4 horas, Galeão. Seguinte, vai prosseguir seu táxi. Táxi 6 India, Alfa Golf. Chamar no ponto de espera da pista 28. A torre 1862. Seguinte via Índia, Alfa Golf, o T3155, muito obrigado. Uniforme, autorização, Campinas. 674, Campinas, qual nível? 400. 200, aguarda. Seu azul 4065, cortejo, gentileza. Eu não posso, ainda não recebi autorização. Ô, companheiro, então tá pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado para Campinas, nível 360, Aprovisco 58, decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após direta posição Sagaz, controle em 119 decimal 35, o transponder 5035. Ok, agora sim, 360, Campinas, Aprovisco 58, conforme pista 28, na decolagem esquerda, Gole, Eval, Sagaz, controle 1935, transponder 5035, pushback acionamento, fica na 9. Protegimento correto no portão 9, autorizado, chame para o táxi. Chamará 4065. Salvador, vamos 781, pushback acionamento na 8. 781 no portão 8, aguarde para iniciar. Aguardando, vamos 781. 200 graus 089, ajuste no 0 no 10. Papa, Lima, Papa Mike. Teste já iniciando a decolagem com o Pronorte. Oi, boa tarde, gol no 649, ponte com a 28. Boa tarde, gol no 649, autorizado a alinhar e manter a posição pista 28. A Lima mantém na 28, 649. 8. 17200, qual pátio? Pátio 5. Pátio 5, aguarda distante. Alfa Vitor Juliette, cópia. Alfa Vitor Juliette, autorizado conforme voo local Salvador, Salvador, mil pés, decola da pista 17, curva à direita, corredor visual axé até Veracruz. Controle em 119.35, transponder 0151. Pessoal 35, a Fidel Juliette chama para acionamento a torre em 18612, bom voo. Fala, Gol no 781. O Gol no 781 vai guardar o término do pushback do azul e o início de táxi do mesmo para prosseguir seu pushback. O término do pushback do azul e tem outro prato? Não, o próximo pushback será o seu. Ouro 781. Muito obrigado. Alfa Delta, confirmando o local de sobrevoo, radial 50 até quantas milhas? Aproximadamente 85 milhas, mas estamos testando as condições meteorológicas aqui por enquanto. Caso fosse necessário, nós vamos pedir uma outra proa dentro da nossa área de trabalho. Gente, seria da presente qual proa? Não, por enquanto vamos manter a saída forte, vamos manter a rádio ao dentro do poder. Ah, ok, ciente. Patrulha 5, Papá Romeu Lima, agora na praia do Forte, para o regresso Salvador. Você pode esperar 28 e chamar a torre em 18612. Juliette Alfa Golf, 18612, no ponto espera da 28, 40 mesmo. Corrige apenas para 108 o PLB. 1-0-8, então, chegou no 7-1, após a Embraer da Azul passar a sua retaguarda, está livre de push, chamada para o táxi. Gol no 7-1. Gente, push agora, após o Azul, agora no 7-1. Torre Uta 3-1-5-5, boa tarde, próximo ponto 0-2-8, pronto. 3155 após a rolagem do Airbus, corrige do 737 ali, mantém. Após a decolagem do 37 ali, mantém. Decolagem pista 28, vento 200 graus, 0619. Decolagem 6349. Controle Salvador, estimado para o Lima, Papa Mike, aos 19-15. 19-15, pouso Lima, Papa Mike, copiado. Reporte 20 milhas, afastado. 7, já passará. Está pronto? Pronto. Autorizado Campinas, nível 380, negativo 400, via 358, decola pista 28, cor esquerda, seda Gole, Eval, após direto Sagaz. Controle em 119.35, transponder 5061. Autorizando 380 pela Perlice 58 para Campinas, decola da pista 28 com curva à esquerda. Saída Gole, Eval Sagaz. Controle na série 119.35, transponder 5061 para o 1674 Gol. Afirmo, chama para o posicionamento. Obrigado. Vai decolar agora, na reta de decolagem aproximadamente 1500 pés, tem uma boa. Ah, tá ok. Houve um reporte aí pelo Nato que decolou da 17. A gente pediu inclusive uma mistura na 17. Vamos pedir agora na cabeceira 10 também. Muito obrigado pela informação. Ok. Obrigado. 3155, confirmando ponta ciente, né? Isso daí, o reporte da aeronave que eu colo a frente, tá bom? Afirmativo, a gente inicia a curva aqui conforme com 710, então. Positivo. Guarde mais um minutinho pra decolagem devido à aeronave na mesma saída, ok? Ok. Antônio, boa tarde, com o 649 passando 3500. 649, contato radar. Saída agora. Agora. /4:19, Galeão, qual que é o B? Eu abri de 129. 129, ok. Prossiga táxi, Juliette, Alfa, Golf. Delta para esperar 28, quando lá, 18612, a frequência da torre, bom voo. Juliette, via Juliette, Alfa, Golf, não pode esperar da 28, 186, voo 781, novo, boa tarde. Bravo uniforme, cópia. Negativo, autorizado conforme Salvador Serra Novembro uniforme Tango, nível 200 direto. Decola da 97, curva à esquerda. Saída Momo, alto após direto em rota. Controle em 119.35. Transponder 5042. Retira nível 200, decola da 97, com curva esquerda, dada a direto. 3935, com saída. 2, contra a estrada, toca 08 a bordo para acionamento com a torre em 18612, bom voo. Controle. Prossiga para o controle. Torre azul 4065, ponto espera da 28, pronto. Azul 4065, mantém o ponto de fora, aguarde para decolagem. Aguardando, mantendo. Bravo uniforme, prossiga. Cruzado acionamento, reporte pronto para o táxi. Solo no 674 da Gol para posicionamento, posição 6. Pushback no portão 612, autorizado para o táxi. Gol no 674. Autorizado, push, gol no 674. Controle 3155 decolado, na subida Golem. Alinhar e manter, pista 28, azul 4065. Azul 4065, quando na decolagem, fique atento que foi reportado pássaros, quando a nave decolou à sua frente, pássaros a aproximadamente 1500 no eixo de decolagem. Está dando autorização ainda para a decolagem, o 4065. Afirmativo, obrigado, aguardando 4065. Papa Romeu Lima, cheque seu modo Thiago, não recebo a altimetria. Papá Lima, Papá Mike, frequência livre, coordenação. 7, a partir da presente, frequência livre, Lima, Papá Mike. Controle Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, prossiga. Solicita a curva esquerda, proa 20020. 020, certo, está livre, o Alfa, Alfa Delta. Delta. Gol 1649, chama Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 264. 288, 264. Opa, Romeu Lima, controle. Positivo, controle. Faça uma verificação transponder modo Charlie, não recebo altimetria.